Coração tripulação, portas em automático. Tentei fazer o speech, mas falei muito rápido. Você não me escutou, nem prestou atenção. Já desembarcou com a sua bagagem de mão. Verificou se levava consigo todos os pertences. Cuidado ao retirá-los, pois no pouso ou decolagem eles podem ter mudado de lugar. Você voou e desligou o aparelho celular no meu radar. Você nem aparece, controladores de voo não vem o meu SOS. Você me despachou, me extraviou do seu destino. Passageiro desacompanhado, eu sou um menino olhando as nuvens lá fora, formando estranhas figuras. E eu que nunca fui de ter medo de altura, olhei pra baixo, já me deu tontura. Cadê você? Me orienta, me segura, que agora eu quero descer. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Um voo dentro do outro e o sol batendo nos dois. Não cego os olhos que olham, agora enxergam depois. Eu fecho os olhos e abro na tela uma outra janela. E nela você desfila, modelo na passarela. Sem salto, sem maquiagem, sem nada, sorri pra mim. Mas nem as tops, mas tops das tops sorriem assim. Dois stop, rewind, volta, play, para, passa outra vez. Você me diz umas coisas, repete tudo em inglês. E vem sorrindo, eu vejo e também sorrio. Aceito um amendoim ou um sanduíche frio. Aceito sim, um sorriso assim sem gelo. Menina era o menina, modelo era o modelo. Menina era o menina, modelo era o modelo. Preciso te ver de novo, na volta solta os cabelos. Menina era o menina, modelo era o modelo. Aero, moça, mulher dos meus sonhos e pesadelos. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Sempre partindo, minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência. Ricardo, sua casa, seja bem-vindo. Eu tô sempre chegando, eu tô sempre partindo. Minha casa tem asa e saída de emergência. Minha vida balançando, eterna turbulência.